foi embora sem dizer adeus. Levou todos os sonhos que um dia sonhei. Deixou só sofrimento no meu coração. Me vejo sem saída, pois sempre te amei. A dor no meu peito sufoca demais. Não aguento porque me deixou. Me vejo sem saída, pois sempre te amei.